Turbo 606, Livra 160, Recife, em 12685. Boa noite. Boa noite, 606, chamado Centro Recife, 12685. Seu bom dia, senhor. Bom dia. 3170, Datão, autorizado, LS. Posso ser autorizado, 3170, completo LS, torre 118, meia dúzia. 118, obrigado, bom dia, 3170. Bom dia também. Salvador, boa noite, Altan 3520, Tano Gate 05, Cente da Charlie, autorização para Dacajú. Boa noite, aguarde, copia, Altan 3520. Aguardo. Salvador, bom dia, Altan 3570, passando o baixar travado visual. Beleza, 3170, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 05 nós. Ajuste 1-0, 1-3. Livre pouso na 1-0, tá 3170. Tá 3520, copia Aracaju 190. Pronto. 3520 Aracaju, nível 190 está autorizado, decolada 10 com curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após Caju, aciona 5452, controle 119.35. Está autorizado Aracaju 190, decolada 10, primeira curva esquerda na Puca, seguida Jamo, seguida Caju, 5452 a transponder, 1935, controle 3520. Com 5, chame pronto, pushback na 3520. Tá pronto já para puxa em funcionamento na 05. Tá livre, chama o táxi, 3520. Chama na para táxi. 3170 no solo 06, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte a cidade Juliette para ingresso. Escuta pela Alfa, reporte a cidade Juliette. Juliette 3170. 70 prossegue via Juliette para o portão 11 no portão 11. Juliette para o 11 3170. Torre Altan 3520 está com 48 a bordo, alterna Recife com 1h50 para táxi. Direita via Indy Alpha, reporte com a espera da 10 pronto com 10 no 3 no altímetro, na 3520. Segunda direita, Indy Alpha reportará pronto no ponto de espera até 3520. TAM 3520 no ponto, te espera dando zero pronto. Zero vem decola, pistão 0, vento 090 graus, com 059. A linha decola dando zero, TAM 3520. Zero, Decolos 15, chame controle 119, decimal 35, bom voo e bom dia. 1935, obrigado, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Sole Salvador, bom dia, TAM 3520, passando 2200 na PUCA. 3520, boa, contato radar vigilância, direto PUCA, me mantém 190. Direto Puca, solicita 170 como final. 170, sim, submantém. 170, obrigado. da carne, está cruzando nível 2.0 e ele preparou o nosso lugar. Identifique chegada a mar e desça para 2.000 pés. 1013, ajuste, reporte localizador. 2.000, reporte localizador, o 3264. Tá 3520, chame Recife, frequência 12.085, alterne 2545, bom dia. 12.685, 12.545, senhor, bom dia. 3520.